Torcida SAR chegou no 1161, no POB 137, 4 horas e 10, Galeão. Autorizado via Pati, Índia, para a Espera Torre 118, decimal 95. Ajuste no 096, um bom voo. No 096, por Espera 295, via Pati, Índia, voo no 161, no boa. Salve, Tana 3601, pushback, acionamento, portão 2. Tana 3601, aeronave da Gol taxiando para o ponto de espera. Após a mesma, livrar a retaguarda está autorizado. Estou pronto para o táxi. Ok, livre, puxa após a passagem do Gol, Tana 3601. Salvador, bom dia, Gol 1161. Gol 1161, bom dia, a linha decola no 0, vento 170 graus, 05 nós. A linha decola da 10, Gol 1161. Bruno, decolou as 31, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Tan 3601, pronto para o táxi, tem 154 a bordo, 3 horas e 50 com fins. Tan 3601, táxi direita via Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 096, bom voo. Direita, 1895, obrigado e bom dia, Tan 3601. Então, Salvador, bom dia, Tan 3601, no ponto de espera da 10, pronto. Tan 3601, bom dia, linda, cola pista na 0, vento 1, terceiro grau, linha do Guia Norte. A linha da cola da 10, Tan 3601. 601, decolou aos 42, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, obrigado, bom dia, 103601. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, Lima. Alfa, Yankee, Lima, bom dia, prossiga. Azul, Alfa, Yankee, Lima, encontra-se no pátio 3. Pede permissão para reboque até o pátio principal, posição número 2. Início do reboque, reporte pelo ingresso no pátio principal. Reportará. Bordeaux, Alfa Yankee Lima, pronto para ingressar no pátio principal, posição número 2. Autorizada a reposta término do reboque. Reportarei. Solo Salvador, Alfa Yankee Lima, informa o término do reboque. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Salvador, bom dia, Oxa 06251, no gate 5, com a informação Delta, autorização para Guarulhos. Oxa 06251, bom dia, para Guarulhos, 360 autorizado, decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, via Pesluna 0, Taubaté, 5467, transponder, controle 119, decima 8. 360, decola da 1-0, vai fazer curva direita, da El, Leda, Motiva, via Pesluna 1-0, Taubaté, 5467, transponder 119, decima 8. Correto, São Francisco, para o pushback acionamento, Xander 6251. Chamarão, obrigado.